leva minha timidez para o seu quarto. Eu te amo muito mais do que sabia. Eu te quero muito mais do que devia. Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar a emoção e essa vontade de te amar. Quando eu liguei perdão, eu não sabia nem sequer por onde ia começar. Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo, você atendeu, não conseguiu falar. Leva minha timidez para o seu quarto, deixa a luz me apagada quando entrar. Abra os braços, me receba num abraço, tenho todo o amor do mundo pra te dar. Eu preciso me sentir seu grande amante, dominado na emoção do seu prazer, te entregar de corpo, alma e coração, sufocado de desejo por você. Não tem não, uma paixão nós tem com força, menina. Valeu. Deixa preparado nosso cantinho, nosso lugar, e eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar. Faz uma semana que não te vejo, parece um ano. Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando. Não conte os amigos que eu vou chegar nessa madrugada. Não quero visita quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. Mas se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for no trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for no trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Obrigado. Muito bom.